A partir de agora, Programa Legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, está iniciando agora mais um meu, seu, nosso Programa Legal, a sua companhia na universidade com esse quem vos fala. É claro, com certeza, ele mesmo, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Não se perca pela hora, agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, é o horário brasileiro de verão, a hora certa para você. São exatamente 9 horas mais 3 minutos, não se perca pela hora. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, vamos de sucesso agora aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade. Com certeza mandar aí para meu amigo Felipe Basílio, para Vinícius Gastinho, quase esqueci o nome do meu amigo, né, claro, e também para... Karine Knust, vai esse sucesso especialmente para esses grandes amigos e também para o meu amigo Rafael Seabra. Vamos de sucesso? Então vamos lá, Programa Legal juntinho com você, ao vivo. Partir. Por que não explicar o motivo de estar tão fria? 22 minutos e um choro atrás. Rádio Estação, orgulho de ser a pioneira na região. Cabeleireiro, um esteticista, mas o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai do motorista, que você tá no esporte, vai lá na pista. Final de semana, no casal de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, dança na estaca, com a sua tripa, até o final do cara. Burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, só o filé. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Tem o que quer. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. No coração. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Suquinho de maçã. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. De carona com a Rádio Estação. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito. Não te trago ouro, porque não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo. Te trago flores, que elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Faz tempo que eu queria te falar.

encontro foi tão bonito, só eu e você. Isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, você ligadinho aqui no programa legal, sua companhia na universidade com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, tocou aí esses sucessos exclusivos para você. E você ouviu a fundo aí Dia de Sol com Estação do Samba, e antes você ouviu Só Eu e Você com Banda Eva, e por início você ouviu Refena com Gustavo Lima.

acredite, você pode tudo. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus e na competência que você tem de vencer na vida. Então seja um vencedor. Indicação: Programa Legal, a sua companhia na universidade, com a garantia desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Seja um vencedor você também. Você está ouvindo Rádio Estação. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. Horário brasileiro de verão informando a hora certa para você. O Programa Legal, a hora certa com o horário brasileiro de verão. São exatamente 9 horas mais 40 minutos. Não se perca pela hora. Com certeza, se você ainda não acertou seu relógio, porque está bem recente, né? Acerte o seu relógio. Indicação, Programa Legal, mantendo você sempre informado, porque você, ouvinte, para o Programa Legal e para esse quem vos fala, Flávio Viana, é prioridade. Estamos juntos nessa audiência, nesse Programa Legal. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que quer fazer você que vai ouvir esse Programa Legal na íntegra e pela internet, ou você que já está em Nova Friburgo e está pensando em fazer uma segunda graduação, venha para Estácio Nova Friburgo fazer os melhores cursos. É, com certeza, graduação para jornalismo, publicidade e propaganda, enfermagem, direito, administração, tecnologia da informação, engenharia de produção, entre outros cursos presenciais, semipresenciais e à distância. A Estácio oferece todos esses cursos para melhor preparar você para o futuro. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro, junto com você. Agora você pode. Indicação, Programa Legal, a sua companhia na universidade, com a garantia desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Eu dou certeza, porque estou aqui fazendo jornalismo. Então venha para essa equipe de vencedores. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos de piadas aqui nesse exato momento. É, com certeza, primeira do dia. Vamos rir um pouco. Primeira do dia. O garoto apanhou da vizinha. E a mãe furiosa foi tomar satisfação e perguntou: por que a senhora bateu no meu filho? E ela responde: ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a mãe pergunta: e a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Segunda do dia. A mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. E o esposo responde: maldito relógio, sempre atrasado. Nossa. Terceira do dia. O condenado à morte esperava a hora da execução, quando chegou o padre e disse: meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você. E ele diz: perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com ele pessoalmente. Tem algum recado? Quarta do dia, corrija. Diz assim a piada: doutor, como eu faço para emagrecer? E o doutor responde: basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E ela pergunta, quantas vezes, doutor? E ele responde, todas as vezes que lhe oferecerem comida. Última do dia. Um advogado e sua sogra estão em um edifício em chamas. Você só tem tempo para salvar um dos dois. O que você faz? Vai almoçar ou vai ao cinema? Nossa, essas foram as piadas do dia para você aqui no Programa Legal, sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, e estamos por aqui ainda juntinho com você. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Com certeza, Programa Legal e sucessos exclusivos para você nesse exato momento. Mandar aí também para Amanda Sobrinho, também para João Vitor Paredes e também para Eugênio Fernando, Marcelo Senhorinho, Lidiane Gabri, Kalina Ribeiro. Mandar aí para Wallace Chaves e mandar para todos os graduando Estácio Nova Friburgo, vai aí com exclusividade para vocês. Vamos de sucesso, então? Vamos de sucesso aqui juntinho com você. Ela só vai de camarote. Adora batucada, é sempre bem chegada em qualquer pagode. Vem acima da média, tremendo filha, e só chega quem pode. Tá sempre perfumada, de roupa importada, vagabundo azarando, e ela nem aí. Se liga aí, segurança, traz a pulseirinha que ela quer subir. Rainha da balada, aí, gente! Sempre bem chegada em qualquer pagode. A mulher! Tremendo filé, só chega quem pode. Tá sempre perfumada, roupa importada, vagabundo azar, e ela nem aí, Mauro Júnior. Se liga aí, segurança, traz a pulseirinha que ela quer subir. Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai, escolhe camarote. Alô, bateria! Ela só vai, ela só vai, ela só vai, escolhe camarote. Ela só vai, se for de camarote. Ela só vai, ela só vai, estilo puro. Ela é estilo puro. Ela só vai, ela só vai, ela só vai, escolhe camarote. Cobacena, ela é tubinada, ela é saliente, toda marombada, ela é atraente, toda desenhada, ela é gata, delícia, só curte a vida. Ela cobacena, ela é tubinada, ela é saliente, toda marombada, ela é atraente, toda desenhada, ela é gata, delícia, só curte a vida. Ela cobacena, ela é tubinada, ela é saliente, toda marombada, ela é atraente, desenhada. Orgulho de ser a pioneira na região. sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ver, ver. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. Tão bom dividir com você. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Guardar essa imagem na memória. Teu sorriso é o troféu de uma vitória. É intenso, emocionante. A gente faz amor, eu perco o juízo. Nossos beijos terminam sempre num sorriso. Nem me lembro da vida antes de você. Eu levei tanto tempo pra te conhecer. Mas eu juro, de hoje em diante você vai viver a mais linda história de amor que o mundo já viu. Um amor que sem pedir licença entrou no meu peito e nunca mais saiu. A mesma mulher. Não se mexe, fica parado. Quero guardar essa imagem na memória. Teu sorriso é o troféu de uma vitória. É intenso, emocionante. A gente faz amor e eu perco o juízo. Nossos beijos terminam sempre num sorriso. Nem me lembro da vida. viver. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza você ouviu a fundo aí com Catinguelê, Se Deus Quiser. Anteriormente você ouviu com Ivete Sangalo, Alegria. E de início você ouviu Camarote com Revelação, com certeza esses foram os sucessos de hoje. É, com certeza, Se Deus Quiser e Ele Quer, com muita alegria, de Camarote, programa legal exclusivamente para você. E não se esquecendo de mandar um forte abraço aí para a Gilda e Eleonora do Polo EAD, as meninas lá do Polo EAD, né? Com certeza. Também para o pessoal da Novo Rio, que são os funcionários da Novo Rio, que faz todo o serviço de manter a Estácio sempre linda e com certeza bonita e preparada para todos os graduandos e funcionários fazer uso perfeito dessa faculdade, que é uma maravilha. E também mandar um abraço aí para Wesley e Matheus, e também para Rafael Barroso e para Diego Billy. Esse foi o abraço aí para todos eles que são aqui da casa, são da Estácio Friburgo. Um forte abraço para todos eles, com certeza. E vamos seguindo com esse programa legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Estação, a rádio que destrói. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, e vamos de previsão do tempo. Saiba como está a previsão do tempo em Nova Friburgo e região. Primeira cidade, segunda fonte, Climatempo. Cordeiro, quinta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima de 15, máxima de 26. Sexta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 29. Sábado será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. E à noite, mínima de 19, máxima de 29. Domingo, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 20, máxima de 25. Segunda-feira será só dia de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19, máxima de 28. Em Petrópolis, quinta-feira foi dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Agora à noite, com muitas nuvens, mínima de 11, máxima de 23. Sexta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 13, máxima de 24. No sábado será dia de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 14, máxima de 25. Domingo será dia de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 15, máxima de 22. Na segunda-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 16, máxima de 24. Na capital, Rio de Janeiro, será a quinta-feira será Será não, foi dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite está sendo com muitas nuvens, mínima de 15, máxima de 29. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 16, máxima de 31. Sábado será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18, máxima de 32. Domingo será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19, máxima de 30. Segunda-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 18, máxima de 28. E agora para Nova Friburgo, quinta-feira foi dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Agora à noite com muitas nuvens, mínima de 10, máxima de 22. Sexta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 12, máxima de 23. No sábado, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 13, máxima de 24. Domingo será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 14, máxima de 21. Segunda-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 15, máxima de 23. E para quem é de Cachoeiras de Macacu, vai a previsão de Cachoeiras de Macacu. Quinta-feira foi de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite, agora à noite com muitas nuvens, mínima de 15, máxima de 26. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 28. Sábado, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19, máxima de 30. Domingo, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19, máxima de 28. Segunda-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, a noite será com muitas nuvens, mínima de 19, máxima de 26. Com certeza, e a umidade relativa do ar está se encontrando na casa entre os 60% e 96%. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. A pergunta do início do programa foi: quando se iniciou, quando a internet chegou ao Brasil? A internet no Brasil se desenvolveu junto ao meio acadêmico e científico, e no início o acesso era restrito a professores e funcionários de universidades e instituições de pesquisas. Somente no ano de 1995 a internet deixou de ser privilégio das universidades e da iniciativa privada para se tornar de acesso público. Desde então, o número de provedores que oferecem o serviço e número de usuários que utilizam este recurso aumentam a cada ano. No início de 1987, foi realizada uma reunião na Universidade de São Paulo, na qual estavam presentes representantes do governo e da Embratel, com o objetivo de criar uma rede que visava interligar a comunidade acadêmica e científica do Brasil com outros países, com a finalidade de trocar informações. Daí por diante, em 1988, foi a expansão para demais campos universitários e instituições privadas, como a FAPESP, e também em 1989, a Universidade Federal do Rio de Janeiro começou a conquistar esse espaço. Na década de 1990, no ano de 1991, o acesso à rede de informações, já denominado internet, já era utilizado também pelos órgãos do governo e instituições de educação e também pesquisa. Aí, mais para frente, a internet começou a conquistar privilégios de estudantes e empresas privadas, mas bem mais à frente começou a se popularizar no meio do povo, a qual hoje é com certeza um dos principais vícios de quem é ligadinho nas redes sociais, com certeza o falecido Orkut, o atual Facebook, WhatsApp, tem o concorrente Zap Zap e também Twitter, blogs, entre outros, portais de notícias, utilidades de serviços bancários, entre outros. Hoje a internet com certeza é um marco histórico no país. Então esse era o Você Sabia de hoje, com exclusividade para você. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza encerrando esse programa legal, agradecendo o carinho de todos, com certeza. E finalizar aí, mandando um abraço para Pablo Lemos, para Igor Pontes, Jordan Chagas, Januza Lemes e também... deixa eu ver rapidamente aqui, para Miguel Santos, para Gustavo Schneider, Ludmila Lemes, para Rafael Brito mais uma vez, e para, com certeza, Jefferson Alves, para Thaís Patuelli, e também Jaque Polo, e também Kelly Souza, Vitória França, Paula Bueno, e todos os graduando Estácio Nova Friburgo, não se esquecendo de José Lopes também, com certeza. Duda Emerick e todos os graduando Estácio Nova Friburgo, e para o meu amigo Rafael Seabra. Vai aí esse forte abraço para vocês e todos os funcionários Estácio Nova Friburgo, a Gilda e Leonora do Polo EAD, o pessoal da Nova Rio, Wesley e Matheus, e também para Rafael Barroso e Diego Biller, e para todos que vão ouvir esse programa legal na íntegra, exclusivo, na página oficial Programa Legal Oficial, ou seja, facebook.com/programalegaloficial, nosso Twitter, segue lá, @programalegalbr, e e-mail de participação, programalegal.radioestação@gmail.com. E aqui me despeço com muito carinho, com um forte abraço e até segunda-feira. Nessa segunda-feira não tem por causa da Semana da Comunicação, mas corrigindo rapidamente, até a próxima semana, na próxima segunda-feira. Com certeza estaremos juntos aqui com mais uma edição do Programa Legal. E com certeza é isso, quem vos fala, Flávio Viana, se despede com um forte abraço e até breve. Beijo no coração e agora... fui! Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.